Ai, que saudades tenho da terra em que eu nasci, da pátria tão distante, jamais esqueci. Dos sinos da aldeia chamando o verão, trazia o peito aberto, minha mente vazia, meus pés no chão. Mas o destino quis outra pátria me dar. Eu nem pensei na saudade que ia ter do meu lar. Nos olhos trago verde dos campos de além-mar. No peito esta tristeza, saudade ensinou a cantar. Trago ver.